Sessão 38 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Sonetos. 1. A meu pai doente. Para onde fores, pai, para onde fores, irei também, trilhando as mesmas ruas. Tu, para amenizar as dores tuas. Eu, para amenizar as minhas dores. Que coisa triste! O campo tão sem flores, e eu tão sem crença, e as árvores tão nuas, e tu gemendo, e o horror de nossas duas mágoas crescendo e se fazendo horrores. Magoaram-te, meu pai. Que mão sombria, indiferente aos mil tormentos teus, de assim magoar-te sem pesar havia. Seria mão de Deus? Mas Deus, enfim, é bom, é justo. E sendo justo Deus, Deus não havia de magoar-te assim. 2. A meu pai morto. Madrugada de 13 de janeiro. Rezo, sonhando, o ofício da agonia. Meu pai, nessa hora, junto a mim morria, sem um gemido, assim como um cordeiro. E eu nem lhe ouvi o alento derradeiro. Quando acordei, cuidei que ele dormia. E disse à minha mãe, que me dizia: acorda-o, deixa-o, mãe, dormir primeiro. E saí para ver a natureza. Em tudo o mesmo abismo de beleza, nenhuma névoa no estrelado véu. Mas pareceu-me, entre as estrelas flóreas, como Elias, num carro azul de glórias, ver a alma de meu pai subindo ao céu. 3. Podre meu pai, a morte o olhar lhe vidra. Em seus lábios, que os meus lábios osculam, micro-organismos fúnebres pululam, numa fermentação gorda de sidra. Duras leis, as que os homens e a hórrida hidra a uma só lei biológica vinculam, e a marcha das moléculas regulam com a invariabilidade da clepsidra. Podre meu pai, e a mão que enchi de beijos, ruída toda de bichos, como os queijos sobre a mesa de orgíacos festins. Amo meu pai na atômica desordem, entre as bocas necrófagas que o mordem e a terra infecta que lhe cobre os rins. Fim do poema.